Mas o sucesso é assim, ó. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Já esqueci. Parei, parei, parei. Quem não quer saber de ex-namorado, bota a mão pra cima de ex. Quem não quer saber de ex, bota a mão pra cima. Então canta. Eu vou contar até três e vou te esquecer. E agora chegou o Simão. Um, dois, três. Já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci. Mas se você gostar de mim, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, oi, senta aqui, novinha, vai, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Fala, sobrinha, oi, que se dane a sua ex. Que se dane a sua ex. Se dane a minha ex. Que se dane a minha ex. Se dane o seu ex. Se dane o seu ex. Eu vou contar de um até três que esqueceu, canta, vai. Eu vou contar até três e vou te esquecer. Um, dois, três. Já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci, já esqueci. Ah, você.